você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um caminho que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus Cristo é a solução. A você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um caminho que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus é a solução. Ele é mais que um amigo, sempre foi um companheiro, esteve sempre do teu lado o tempo inteiro. Nosso Deus não é de barro, não está em um madeiro. O Deus que servimos é um Deus verdadeiro. A você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um caminho que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus Cristo é a solução. Esqueça a tristeza, ela só te traz angústia. Deixe que Jesus peleje em sua luta, e tudo que perdeu irá se restituir. Somente Jesus Cristo fará isso por ti. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a verdade que liberta e sara todas as minhas dores. Por amor a você, ele mesmo se entregou, o preço na cruz Jesus pagou. Pai varão, Deus amou tanto a sua vida que deu seu único filho para morrer em seu lugar. Mas aí varão, o que você tem feito por ele? Nada. Nada, nada, nada, nada. A você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um caminho que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus Cristo é a solução. A você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um caminho que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus é a solução. Ele é mais que um amigo, sempre foi um companheiro, esteve sempre do teu lado o tempo inteiro. Nosso Deus não é de barro, não está em um madeiro. O Deus que servimos é um Deus verdadeiro. A você que está tão triste, não se sinta tão sozinho, não se sinta abandonado, pois existe um que possa te livrar dessa sua aflição. Saiba que Jesus Cristo é a solução. Ei jovem, o que você está fazendo enquanto ouve essas músicas? Gostaria que você parasse por um instante só. Deus ainda tem algo para falar ao seu coração.